Yankee, nível 100, inicialmente. Decola cabeceira 35, curva à esquerda, perfil de saída Momo, após prossegue conforme a rota. Aciona 5043, controle 12080. Acionamento 14, 1 na noite decimal 95, ajuste na 020, confirmando a 08, OB, confere. Alô. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 02. Sim. Sinalizando 55. Decolagem autorizada, descrição 90. Venha acionar 90 graus, 129. Ano 55, decolou 47, controle sala 020, desce na 8. 208. Controle por 73195. O contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda? Vem uma vitória da Tavares pro táxi. Conchame 327, decolagem autorizada, posição 90, vento 180 graus, 109. Iniciando a Xanamia 327. Cabe com 3300, abriso do 21, decola da 190, primeira curva de direita, frente da Elefone. 5055, transponder 1208, controle azul 4118. Aí, Martinho, 5010, gol 996. Tem uma vitória dentro, táxi autorizado, chama o táxi ser papá. Parada, papá, tudo bem. Uma sorte, era uma sorte. Azul 2791, autorizado, direto à posição do 1, desça para o nível 050. Direto do 1 a 0, 5, 0, 9, 1. Falando muito, Charlie, você é autorizado o ingresso, pistão no 7, chame a área, coisa, está 3, 5, chame a área e pronto. Chame 327, você coloca 249, chame o controle de Salvador 120, décima 8. 208-6327. Controle Salvador, Xaná 6327. Salvador, Xaná 6327. Xaná 6327, prossiga. Suzano 1500, pés. Canamia 327, suba para o nível 180, autorizado direto Coral. direto por alma para o nível 180, 6320. Vem querer abusar o 31, pode voar, pode voar. Pode voar. 3155, aguarde a coordenação. Linha de volante autorizada 09, 0 Ciente, mantém a posição. Controle Salvador Azul 6918, descendo a 150 na Mari. Azul 6918, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. Paciente, descendo ao 060, na Mari, nós vamos fazer o ILS e o WISC. Qual seria a posição do número 2? Número 2 se aproximando pelo setor noroeste a 37 milhas. Paciente, azul 6918. Dois Salvador, gol 966, decolou. Plano 966, contato radar, subo para o nível 370, saída PUCA. 370 PUCA. Rádio Lima, Vitor de Altura, Tabelário, mantendo 17. Azul 2791, tem condições de incrementar a velocidade? Afirmativo, tem condições de entregar 2459 indicada e manter até próximo de céu. Azul 2791, para sequenciamento, incrementar a velocidade até a próxima duna. Positivo, vai incrementar a velocidade até a próxima duna. O 2791. Bandoneon. Grande Bandolhão! Controle Salvador, boa tarde, Patango Vitor, Charlie Hotel na Momo. Patango Vitor, Charlie Hotel, contato radar, suba para o nível 100, autorizado direto Momo. Você tem na Momo, Charlie Hotel. Patango Vitor, Charlie Hotel, confirma a proa ideal para o destino. A proa ideal para o destino, a proa 3. 2-2, deixe meu pouso no 930. Somente mantenha a proa de Momo, o Patatão de Vitor Charlie Hotel. Momo Charlie Hotel. Pátago Lima, Vitor Delta, decolagem autorizada, pista 17, 170 graus, 099. Azul 2791, caso necessite desvio, faça o mesmo pela direita. Informa tráfego 11 horas, 19 milhas, como o noroeste, cruzando 2000 pés para o nível 100, um papa alfa 14. Positivo, 91 no grato, mas não vai necessitar de viu, indo grato. Sim, mas o 2791 desça para 2000 pés, o ajuste é 020, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 1020, descendo para 2000, reportar estabilizado na X-Ray, 2791. Conta servido de Odacel da presente transmita modalidade de regras para visuais 085 para o destino, estimando lá 1925, Vitor Charlie Hotel. Gente, Capatango Vitor Charlie Hotel, plano modificado 1856, submantenho 085. Positivo, extensão 085 para o 232 agora, Vitor Charlie Hotel. Extensão 323, Vitor Charlie Hotel. Está autorizado direto de cima, Capatão Govito Charlie Hotel. É 3155, Samo Centro Recife, 13395 e ao término 13325. 3325, copia a primária. Primária 13395. Contração 279. Contração 279, chama a torre 118 decimal 95. Boa tarde. Capatango Lima, Vitor Delta, contado radar, suba restrito 3000 pés, autorizado direto coral. Direto coral, Vitor Delta. Autorizado. Azul 6918, desça para 2500 pés, ajuste 1020, redução de velocidade 2109. Lima Vitor Delta, livre ascensão, nível 060, direto posição coral. 060, direto coral, Lima Vitor Delta. Azul 6918, autorizado 2500 pés, redução de velocidade 2109. Após o TAP, voo Serra Vista 366. Confirma o ajuste com a altinha 6918. Ajuste 1020. Ou no 966, estamos sempre Recife, 126 decimal 85 e ao terno 125 decimal 45. 2525, 6327, serviço radar encerrado, 40 milhas sudoeste de Salvador, 100 milhas 1201, solicita descida. Completamente João, interceptando a final 2791 no azul. Azul 2791 no complexo, sinal, chame a torre, 1-1-8, decimal 95. 1895, uma boa tarde, um bom serviço, meu amigo. Até a volta. Dado igualmente. Azul 6918, complexo redução 1909, vai seguir o tráfego passando a posição Duna com 200 de grau 5. Autorizado a assinar ILS UIS e reporte estabilizado. Autorizado ILS UIS, Azul 2791, livre pouso 90, 1,60, grau 09. Livre pouso 90, 91. 2791, Alfa, Alfa, Kilo, Pat 3, 4, Romeo, posição. Alfa, Kilo, Pat 3, 4, Romeo, 2791. 5973, cópia. 00 Recife, 370, Pedro Luna 7, Aerovia, nível 370, decolagem 1-0 por vez esquerda. Perfil de saída PUCA de Maracaju, aciona 5047, controle 120, decimal 80. Por mais... Ah, 20 ligas. O capatão Angolino, a Vitor Delta, autorizado. O Salvador, boa 907, informação pra você. Crona 097 para Confins, pronto, cópia. Afirma, posição 09. Ok, Confins 360, pêndulo 21, na parte conforme a rota. Decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da El, corrige o arbor após Elefa. Aciona 5060, controle 120 e 80. Controle? 120, décima 8. Autorizado 360 para Confins, representou 1-9, pedindo a pessoa 2-1, decola da 1-0, vai dar bolha para o Sol de Leste, responde 5060, controle 1-2-0, decimal 8, ou 1-0 na série. Certo, está pronto? Certo. Azul. Prossiga. Ok, o plano que eu tenho aqui é para as 18h25, confere? Ele está aqui no sistema, eu vou confeccionar o plano de voo. Mantenha, escuta e aguarda. Pode baixar para 2500, Lima Vita Delta. Firma autorizado, Lima Vita Delta. Estabilizado, 6998. 6998, complexo, final, chama a torre, 118, decimal, 95. 18 a 5. Oi, Salvador, boa tarde, companheiro, 16. Azul, 6998, comprou o controle? 9-1-8. Resumem a 9-1-8, boa tarde, continua a aproximação número 2 para pouso. Guardando o salível, azul 6-9-1-8. Confirme para o controle. Cristiano, até a 41 milhas afastado, vai manter 065, um pouco de dor final. Sente o papatão do Vitor Charles Hotel. Capatango Lima Vitor Delta, serviço radar encerrado, 3-4 milhas sudoeste de Salvador, frequência livre para autocoordenação. Afirmativo, serviço radar encerrado, 1-2-3, está tudo, vai chamar o retorno, você tem um voo de recheque, tipo de do retorno, por aí, o atual, a chegada a mais. Sim, Capatango Lima Vitor Delta, chame para o retorno. Camarada Vitor Delta, graças. Oi, Salvador, boa tarde, passarela 2231. Passarela 2231, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, pode ser ideal? Irmão, no ideal. 2791 Alfa Kilo 43, Azul 2791, boa. Juliette, Charles, vou por gentileza, contate novamente, o colega entrou na frequência e não deu pra copiar. Correto, copia o B? Ok, saneamento de decolagem 1895 à torre, o ajuste no 020. Fala, boa, 9097, pega saneamento, portão 9. Autorizado, chama táxi, boa, 9097. Autorizado, 097. Tem 126 decimal 85 e a UTERN 125 decimal 45. Pat 1 no Itaxo Índia, no ponto de espera chame a torre 118 decimal 95 QNH 1020. Bom voo pro Cadillac aí, Davi. Confirme que é o solo? Não, estou desejando um bom voo pro Rio, lá de baixo, dali. Salvo, Salvador, Buenas, relato, 69, 9. Azul 6998, táxi autorizado via Alfa, repórter entre o Taxi 3 de Jet. Alfa, repórter entre o Taxi 3 de Jet, Azul 6998. Obrigado. Livrando 1-0-2-2-3-1. Passaria 2-2-3-1. Autonomia 3 horas, alternativa Galeão. 99. Você está sem Índia? No ponto de espera, torre no 8 decimal 95, quem negar 1020? 3 ataques e afaste, está sem Índia, no ponto de espera da 10, 1895, negar 1020, ou 1095. Cópia. Pato Radar 60 milhas sudeste, Salvador. Vou ir direto ITAP, reporte para a descida. Transponder Transponder 5057, controle 120.8. Sente autorizado Guarulhos, 5360, pergunta 0, Piraí, Foto do Pan. Decola 0, curva direita, Dael, Leida, Leida, Mótica. 545, sai de um transponder, 120, vou ter um controle, 5165, portão 5. Cotejo novamente, Transponder. 5457. 5057. 5057, perdão, querido. Cotejamento correto, chama pronto para o tiver questionamento. Valeu. Azul 6918, tem passagem ao Boeing da Gol após ingresso Juliette, portão 01. Recebe a passagem ao Gol, após Juliette, portão 01, Azul 6918. Salvador, muito boa tarde, estamos 3217, informação Tango. Dois, Ana 7, prepara Dael, Leda Motiva e aguarda a cópia. Salvador, gol 1097, ponte espera da 10, pronto. Laboratório, gol 1097. Afirma, pronto para decolar de ponte espera 10. Gente, gol 1097, ali mantém 10. Ali mantém 10, 1097. 15973, decolados 12, chama controle em 120.8, bom gol. 308, obrigado, uma boa tarde. Número 263, não passa. 1973, decolado. 15973, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. Saída PUCA para o 370, autoriza para o de Aracaju. Aguarde a coordenação, 5973. Ok. Estão no zero, após a decolagem curva direita, na saída da Euleda Motiva. Transponder 5076, controle 120.8. Autorizado com fins, o nível de voo 340, Pesulo 10, Cubave. Decola a pista 10, curva direita da Euleda. É, 5076, transponder, controle 12080, o TAN 3217. TAN 3217, cotejamento correto, chama pronto, pushback, para mim. Chamará, TAN 3217. 6314, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6314. Chiné 6314, autorizado Petrolina, via Pêsulo 20, nível 340. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição Nenim. Transponder 5072, controle 120, decimal 8. Autorizado Petrolina, a Pêsulo 20, decola da pista 10, curva à esquerda, após a decolagem, Momo, transição Nenim. 340, transporte 5072, controlando 20.8, China 6314, 20.12. China 6314, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, será mesmo. China 6314, obrigado. Gente, papapá, mais de leve, informe o código acionado e pessoas a bordo. A passar mais de leque com a meu, mantém as condições visuais do ajuste soma 020. 97, decolado 14, chama controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa tarde, gol 097, obrigado. Andrade Salvador, boa tarde, gol 097. Gol 097, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés, autorizado direto a Lessa. Pois, 2.000 pés direto a Lessa, agora 097. Carro Romeu Serra Papai Juliette, autorizada a chegada a Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Eu autorizado a chegada a Bonfi, para 4.000, a gente já está, já faz bem. Zulu pronto? Livre decolagem no 7, vento 1970 graus, 10 nós. Após a decolagem, reporte para o cruzamento do campo. Rio 5973, está no centro do Recife. 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. 2.85.2545 para Rio 5973, boa. Para descida, Juliette Serra Tango. Batango, Juliette Serra Tango, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.000 com 1.000. Que mais, Gil? Gente, reporte livrando o eixo de decolagem da 1-0. Reportará livrando o eixo de decolagem da 1-0. Autorizou a passaria 2231. Passaria do 2231 no complexo arsenal, chame a torre 118 decimal 95. 2195, obrigado. Turning 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Passaria 2231. Passaria do 2231 no cheque trem livre pouso no 0, vento 170 graus 099, boa tarde. Livre pouso 2231, vai chegar a 3. Juliette Charles Zulu, mantém-se condições visuais, ajuste 1020. 1020. Salvador ground, pushback 6355, we are at gate number 5 for pushback at start out. Controle Salvador, Papatão Juliette Charlie Zulu. Papatão Juliette Charlie Zulu, prossiga. Okay. Já, clear for pushback estação, subiu o corpo, taxi, continuar 6355. Salvador, boa tarde, voo 1620, formação Tango, autorização, receita. Voo 1620, prepara Puca, transição Aru e aguarde a copa. Puca, Aru, aguardando. Tá por aí? Oi, 234. 3217, Finger 08, puxa o sonar. 3217, porção 08, autorizado, chama ataque. Chama 3217. Voo 1620, pronto, copo. Voo 1620, autorizado, Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca, transição Aru, transponder 5101, controle 120, décima 8. Ok, autorizou, Recife, conforme 370, decola da pista 10, esquerda após Puca, Aru, será a transição, 5101 no transponder, 120, décima 8, controle de saída, gol 1620. Gol 1620, cotejamento correto, chama pronto, puxa bem, questionamento. Chamaria. Gol 1620, décima 14, limitado pelo lado da copa. Batango de leste, Serra Tango, reautorizado, 4 mil pés. Gol 1097, transmissão para o Recife, 128, decimal 8, e alterne 126, decimal 0. Alô, o centro Recife 1288, até 1260, boa tarde, gol 097, muito obrigado. É pra passar Mike de leste, Romeu, confirme sua posição. Mike Gillette Romeu, mantendo 506, autorizado direto Terra Whisky da Alcalina, reporte de volta no local de pouso. Dia 2231 no solo 22, livrei direito, chama solo em 121 na décima. Certo. Boa tarde, Batalha 2231, Batalha 2231, Taxi Alfa, reporte essa Taxi 6 de 10. Alfa 6 de 10. Reporte isso, está autorizado para parar 2, abre autorizado para final de aliás, para falar 2, abre 2. Boa noite, 869, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. Pela chegada Bonf até 4 mil pés. Foi, foi, we are ready for taxi, have 142 for Bonf. 3-2-3, eu não mantenho a posição antes da taxi Juliette. Portanto, 3217, pior de 171, alternativa é Campinas, autonomia 3 horas, 25. Só 3217, aguarde pro táxi. Vou mandar 3217.

10 via Pationa, Taxi Índia, no ponto espera chama Torre, no 8.95, QNH 1020. Ok, mas pedimos número 2 Bianca, Pátio Índia, chama Torre, 8.95, 2.95. Passarei 2231 após a passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette, remota 1 ou 2? Posso remota 1 ou 2, obrigado. Solo, voo 1620 na posição 7, puxa o tratamento. Voo 1620, aguarde pro puxa. Vale. Solo, Chanera 6314 no 62 para puxa o tratamento. O Chanera 6314, aguarde pro puxa. Aguarde. Pega o tratamento, azul 4118, portão 10. Azul 4118, aguarde pro puxa. Boa tarde, está 3145. Poderia confirmar a saída prevista para o Galeão? Afirmo, Tael Ledirume. Tael Ledirume, muito grato. Quando tiver nossa copa, a gente está pronto, tá bom? Muito obrigado. Gente. Sinal de LSX-REI, reporte estabilizado, Capatango de Leste Serra Tanto. Tá bom, eu estou na Ilha Serra Tanto. Take off runway 10 in 170 degrees, 09 and up. Yes, line up, take off, 9, 6, 5, 5. 1, 1, 8, decimal, 9, 5. Deu estabilizou a localizadora, agora vai chamar a torre, 2, 5, 5, 10, 10, obrigado. Pedido aqui também. Consciente, autorizado, chama ataque seguro, 6, 2, 0. Afirmativo, então. Azul 4118, autorizado para o Chivec Funamento, chama ataque. Autorizado para o Chivec Funamento, Azul 4118, vai chamar ataque. Se autorizado, a gente prossegue para a base pela direita da 17. Cliente, se é a Papai Juliette, nenhum tráfego aproximando da 17, autorizado, cancela agora? Afirmo, cancela. Cliente, cancelado 229, autorizado, base pela direita da 17, reporte nacional da 17. Deus. Reportar a final da 97, Rafa Juliette. Rafa Juliette, tem condições de realizar uma curta base? Sim, vai fazer uma curta base. Gente. Tô 360, decola da pistão no zero após a decolagem curva à direita na saída da El, Leda e Irume. Transponder 5121, controle 120, decimal 8. Santa 3145, autorizado Galeão, nível 360, via Uber, novembro 857, via Bala 10, com curva direita, saída da El, Leda e Irume. 5121, transponder, 1208, controle, Santa 3145. Santa 3145, atendimento correto, chama pronto para o chiveque estramento. Chamará para o curso de estramento, Santa 3145. Alô, Salvador, uma boa tarde, gol no 69. Solicito autorização Guarulhos, sem gerar informação, Tango. 1169, prepara da Eule da Motiva e aguarde a cópia. Israel Leda Motiva. Motiva. Aguardando, gol no 69. Pai de linha extra, fuga avistado, cheque treino livre pouso no 7, vento 170 grau 079. Se baixar travado, livre pouso no 7, com o meu CA, Pai de linha. Chama 6355, decolada 30, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Salvador Deporte, Ocean Air 6355, we're crossing 1,800 feet now. Can I have 6355, we read the contact on departure, climb to flight level 360 via the departure. Climb to 360 via the air, Ocean Air 6355. Do táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte taxi índia, no ponto de espera chame a torre, 198 decimal 95, KNL 1020. 020, via parte, o ponto de espera 193, muito obrigado. Ataque do gol 620, 181 de POB, autonomia 3 horas de 10, apenas não pressão, beleza. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte, táxi índia, no ponto de espera torre, 198 decimal 95, KNH 1020. Segue o Emanche, via parte. Para o táxi Brasil 4118, 115, 3 horas e 5, Galeão. 8-0. Já para trás, aguarda na pista livre, intenções de cancelar, pode estar e pousar o local. Tem que reporte para o cancelamento. Reporte para o cancelamento, já está andando. Lima Vitor Delta, confirme sua velocidade de cada. O Lima Vitor Delta reduz a velocidade para 2509. Ocean Air 6355, request flying direct, Leda. 6355, you clear to fly Leda position. We clear to fly Leda, Ocean Air 6355. No 69 autorizado, Guarulhos, via pêndulo 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída da El, Leda Motiva, transponder 5122, controle 120, decimal 8. 340, 3217. 360, decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5122 e o controle de Salvador 1208, voo 1169. Voo 1169, cotejamento correto, no pronto pushback e acionamento. Cara, voo 1169. É Charles Zulu? Consiga Juliette Charles Zulu. Sim, composição? Rádio da Bata. Tente. Tente, Serra, Papai Juliette, solo ao correção. No corte de frequência, uma boa tarde. Obrigado, está no ar aqui, tá? Tente, já foi solicitado em alguns minutos, deve chegar. Afirmativo, o ILS X-Ray está operando normalmente. Obrigado. Ocha 6314, livre ANA e decolar no 0-1-180 graus 08, nós. Gente, assim decola no 0-08, 6314. Direto da Bituba, 1-0-08, nós. Gente, já estamos com a autorização de pouso? Direto Serra Tânia, está baixado travado na final da 1-7. Livre pouso 1-7, mesmo 1-80 graus 0-9-9. Livre pouso 1-7, Direto Serra Tânia. Voo 1-8-6-9, desça para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em pelo, ajuste 1-0-2-0, livre LS-X-8 da pista 1-0, reposta estabilizada. Ô, Ciro, direto para 2020, repórter estabilizado, livre de todas as restrições. Não mandou muito boa tarde. Bom, 620, pode esperar 190, pronto. Bom, 620, ali mantém piso 90, boa tarde. Ali mantém, 620. Juliette Serratão, vou solo aos 36, autorizado backtrack, taxi até a base, reporta pista livre. Passarela 223 do motorizado Barreiras, rota conforme o plano de voo, nível 160, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição VASAP. Transponder 5107, controle 120, decimal 8. Motorizado Barreiras, plano de voo, nível 160, decola da 10, sobre a esquerda, transição Momo, VASAP. Passarela 5107. Confirme? Não compra gradiente de descida da saída. Gradiente, compra restrição inferior. Sim. 2 Salvador, Oxalé 6314, decolado. Oxalé 6314, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Momo via 340, 6314. E o Juliette Angelou? Juliette Angelou, solicita a proa de Aratu. Juliette Charles Zulu, confirme, não prossegue para pouso em Salvador, não? Negativo. Confirme a proa ideal para Aratu. Juliette Charles Zulu, confirme a proa ideal para Aratu. Juliette Charles Zulu, controle. Juliette Charles Zulu. Sim, minha proa ideal para Aratu. 310. Gente autorizado da presente a proa de Aratu, confirme. Vai manter o número 1500, vai descer e manter o número 1500 pés. Afirmativo. Gente, Juliette Charles Zulu, confirme quanto você está estimado para pouso. Aguarde. Mike Juliette Romeu tem a frequência livre para autocoordenação bom pouso. Salvador Lima Vitor Delta. Eu sigo Lima Vitor Delta. Vai passar estado mantendo 4000, pode baixar para 2000? Papatango Lima Vitor Delta desce inicialmente para 3000 pés. Controle Juliette Azulu. Eu sigo Juliette Azulu. Estimado para voo para 200. Estimado de pouso 2000, pouso em Aratu. Negativa, pouso em Salvador. Quente, Juliette Charles Zulu. Foi Alex, boa noite, meia nove. Boa noite, meia nove, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 1895, boa noite. Oxalé 6355, contact Recife on frequency 133.95, backup 133.25. 3395, 13325, Oxalé 6355, today. Papatango Lima Vitor Delta, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. Ok, 2000 LS X-Ray da 10, reposta estabilizada. Dan 3217, chame centro Recife, frequência 1-3395, alterno 3325. 13395, 13325, boa tarde, tá 32900. Controle Salvador, boa tarde, voo 1620, decola, passa 1600. Plano 620, contato radar na decolagem, via saída PUCA, suba para o nível de voo 370. Via PUCA 370, 1620. Apatango Juliet Charles Lu, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador. Boa tarde, azul 6919. Azul 6919, autorizado Campinas, via Peso 10 por base, após segue conforme a rota do plano de voo, nível 320. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída da Eulida Motiva, transponder 5142, controle 120, décima 8. Ok, boa tarde, 320 para Campinas, autorizado, vai ter um uniforme Zulu 10, o BAV, depois rota do plano de voo, após a decolagem, curva direita, Tael Leda Módiva, 5142, 1208, é o controle. Azul 6999, cotejamento correto, chama pronto, pois pega acionamento. Vai chamar. O Gol 1169, solicita pushback acionamento, gate 04. Gol 1169, autorizado, chama táxi. Autorizado, reporta táxi, Gol 1169. Vitor Delta, continua a aproximação, reporta posição de terra. Quanto era, Vitor Delta? Gol 1869, solo aos 43, livre direito, chama solo em 121-19. Direito, 219, boa. 070, o ajuste no 020. Gol no 869, táxi autorizado, via táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06, 869. Azul 4206, desça para 2000 pés, canceladas restrições de altitude em TAP, ajuste no 020, livre LSX2 da pista no 0, reporta estabilizada. 2000 pés no 020, reporta a estabilidade de reação no 0, o azul 4206. Vitor Delta, possibilidade de base pela direita 17. 14118, decolado 45, chama o controle 120, 8, bom voo. 08, boa tarde. Lima Vitor Delta Firma, autorizado base pela direita da 17, reporte interceptando a final, cancelado aos 4-5. Afirmativo, reportará interceptando a final da 17, o Lima Vitor Delta. Vitor Delta confirma.